chamada, lá estarei. Os redimidos diante do Rei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Os redimidos diante do Rei. Calem-se os povos, as vis tradições. Ergam-se os santos e toquem shofar. Vem triunfante o Cordeiro de Deus. Quando se fizer chamada, lá estarei. Os redimidos diante do Rei. Anunciemos a volta do Rei. Curvam-se todos.